Boa noite, 1970 para a Passo da 10, pronto. 170, boa noite, a linha decola de imediato. Firma. Pesado de área decolar, pistão a zero, vento calmo, gol no 1970. A linha decola, gol no 170. Salvador, boa noite, está 3178, passando Simbra, na 6 3178, boa noite, ajuste no 095, continue a aproximação, aguardando pista livre. Ajustado, aguardando pista livre, 3178. A 3178, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Autorizado, pista, pouso na pista 10, tá 3178, baixou e travou. Voo no 170, decolado hoje 20, controle 119.8, boa viagem. 198, boa. 3178, solo 22, direita 121, decimal 1. Direita 21, 1, 3178. Salvador, boa noite, 5556, estabilizou ali, divisão bem até. Cinco, cinco, cinco, meia, ajuste no zero, no cinco, pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo. Ele pousa, pistão no zero, vento calmo. Cinco, cinco, cinco, meia, no solo 3, 4, direito, 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1. Torre Salvador, bom dia, UTAN 3520. Final agora de 4 milhas, 10, baixar travado visual. UTAN 3520, ajuste 10 no 5, pouso autorizado. Pista 10, vento é calmo. Autorizado pouso, pista 10, ajustado 10 no 5, UTAN 3520. Só confirma se a solicitação da equipe médica após o pouso foi solicitada pelo controle. Afirmativo, foi solicitado a ambulância para passageiro do TAN 3520. Ah, sim, obrigado, TAN 3520. TAN 3520, no solo aos 39, direita 121, decimal 1. 21, 1.